Cultura. Todo mundo está ouvindo o melhor som da FM em todo o sul do Brasil. Estamos chegando com o Pretinho Básico às 6 da tarde, desta tarde úmida de quinta-feira em todo o sul do Brasil. Como vão os amiguinhos do Pretinho Básico? Tudo bem, Potter? Boa noite, gente, tudo bem? Como beleza, estamos tranquilo. Começando o programa, seria legal que vocês já entrassem na vibe do programa, abrissem os microfones. Estamos né? Na vibe. Abre o microfone então, querido, abre o microfone. Tá aberto, tá aberto. Agora tá aberto, então. Pô, e aí, tudo bem, Marcos Pianjas? Agora não rolou, cara. Agora ficou um clima chato aqui. Agora que ficou aqui, clima chato. Porque eu tava com o microfone ligado aqui. Ah, então... não, beleza, cara. Não sei que qual. Ah, É uma pegadinha. Ah, tá. Tudo bem, Marcola? Beleza, mano. Tá tudo certo contigo? Eu tomei uma... Como é que diz? Boa noite, Cinderela. Tu fez uma endoscopia hoje, né? Endoscopia, eles dão boa noite, Cinderela. O que, é boa? Qual é o nome técnico do Boa Noite, Cinderela? É uma misturinha lá, tá? Misturinha do quê? É uma misturinha de anestésicos, tá? Só que o Boa Noite, Cinderela mesmo é uma pílula que eles comprou na farmácia, não sei aonde. E põe na bebida do cara, o cara paga. Aspirina esse com... Boa Noite Cinderela líquido é só pra uso medicinal. E teve um louco em Joaçaba que fez lá uma mistura de xilocaína com, essas outras misturas e matou uns 3 caras lá em Joaçaba. Que legal. Foram fazer endoscopia. Fica a dica aí, né? Tá, mas tá tudo bem. O assunto foi sério. Tá precisando sério, fazer uma endoscopia em Joaçaba. Clínica em Joaçaba. Não, calma. Senhoras de idade morreram nessa clínica. É, foi horrível mesmo, velho. Tá bem. E tu tá também agora. Mas um abraço pro doutor Everton. Eu tô e todo mundo lá da clínica. Tá lá bem, Marcos? Tá. Marcos cuidou de mim. Marcos? Eu fiquei não apagado, tá bem, não entendeu? Entendeu? Chamando pra sentar. Fala, KG, tudo bem, KGzinho? E aí, beleza? Bom final de tarde. Certo, bom final de tarde para Everton Cunha, Mr. P. Coisa boa, ver esta bancada recheada. Verdade. Todas as cadeiras ocupadas, quase não é mesmo, Maurício Amaral? Mas credo! É verdade, é nós que tá até às 19 horas, o Porazinho tá fora, hoje o Davi também não vem. É isso aí. É isso aí, bom assim então, cara. Alexandre Fetter aqui na frente do microfone principal do Pretinho Básico, no sentido de o maior. Aí, ó. Eu sou um dos principais. É mesmo? Quem é que disse isso? Tô aqui, te parafraseando, cara. Dando uma entrevista. Olha, eu sou um dos principais. O que, tu faz no Pretinho Básico, Marcos Pianjas? Olha, Sara Bodovski, eu sou um dos principais. Não foi assim, foi meio... Eu sou um dos principais. Não, foi mais assim, tipo, opa, tudo bom? Eu sou o Pianjas. Marcos, tudo certo? Eu sou um dos principais do programa, faço várias imitações. Sou um dos principais. O cara se apresentando. Tá, beleza, vamos aos destaques comentários do Clique RBS. BR-101 vai continuar interrompida até as 6 horas desta sexta-feira, entre Capão da Canoa e Torres, 6 da manhã de amanhã. Rodovia seria liberada hoje, mas houve atraso na retirada de uma ponte antiga sobre o rio Três Forquilhas. É fácil carregar uma ponte, rapaz. Pô, tá maluco? Oh, imagina quantos caras tem que ter lá. Paletear uma ponte, é assim. O Ministério Público Federal solicitou... É verdade. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, detalhes sobre a prestação do serviço de banda larga 3G no país. Ah. As principais queixas são referentes à baixa velocidade, à falta de informação sobre o contrato, além de problemas na área de cobertura e também... de velocidade. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente em regiões metropolitanas, grandes cidades, Nova York, em especial, simplesmente não funciona o 3G, tem um congestionamento absurdo, em especial na AT&T, que é a empresa do iPhone. A operadora que tem o monopólio do iPhone. É lamentável, iPhone, né, guri? É lamentável, não dá nem pra usar e o 3G. E a lei lá, bicho, tem, rola um 3G lá. E a lei rola um 3G, que eu tenho 3 telefones, né, Maurício? A lei é Los Angeles, né, guri? Vou passar um rádio pro Maurício o Amaral. Maurício, vem aqui na minha casa, por favor. Estragou a pia e o armário. Esse é o meu homem pra arrumar o meu amor. Ih, é verdade? Tu tomou anestesia também, guri? Fiz endoscopia hoje, né, guri? Eu não fiz, não. Não, o que que aí? Tá bêbado, então? Não, eu me descobri mesmo. É que ele tá num clima meio restart, assim, sim. Na verdade, tô fazendo uma letra aí muito legal. Que daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês. É o primeiro rapper homossexual liberando a galera, você vai chupar o sul do Brasil. Vai curtir, pode crer, vamos lá, se abraçar, se amar. É lamentável. Tá péssimo hoje, cara. É, tá péssimo. Polícia Gaúcha registra por dia 26 casos de agressão contra crianças. Inacreditável. Que barba. Que barba. Eu não vou ler isso aqui. Não, lê, porque não vou ler, não vou ler. Que não tipo não de agressão? Eu vou pular essa frase. Não, não vou ler. Sabe o que seria legal? A gente dar um telefone pra denúncia, meu. Se tem uma coisa que vai ajudar a contra a violência em crianças, ter, é cara. Vizinho, mãe, é isso aí, primo, vê se não tem irmão, aí, Maurício Amaral, professor. Por favor. Telefone pra denúncia, meu. Todo mundo tem que saber esse telefone aí. Eu vou pular uma frase e vou ler que o número de crianças agredidas aumentou este ano no Rio Grande do Sul. De janeiro a abril, as delegacias de polícia registraram 3.185 casos. E existe um distanciamento que neguinho acha que não vou me meter. Cada um educa o seu filho do jeito que quer. Se meta, cara. Tem que se meter, cara. Nesse caso tem que se meter. Aliás, a última vez já tem na capa aquela cretina daquela mulher. Que é, se não me engano, é ex-procuradora. Que bateu na gurezinha que ela adotou. Que ela queria adotar. Como é que ela queria adotar? Ela não chegou a adotar, não. Ela queria adotar. Ela tava fazendo um teste. A gurezinha tava ficando lá na casa dela um tempo. A lei determina que ela tem que fazer um estágio, assim, né? E, cara, que coisa absurda. O que a mulher falou, cara, é revoltante. Oceanógrafo diz que mancha na praia de Itapirubá, em Imbituba, é causada por algas e não por óleo. O surgimento da mancha, com cerca de 500 metros de extensão, assustou vários moradores do balneário que pensaram ser óleo. A alga ou as algas teriam sido removidas do fundo do mar por causa da ressaca e também da frente fria. O pessoal tá mal acostumado com água cristalina lá em Santa Catarina, aí quando sobe a alga, que é o que a gente tem aqui, né? Nós temos aqui a alga permanente. A gente tem alga aqui, permanente, né? No Rio Grande do Sul, com maria chocolatão. Isso aí, aí de vez em quando as algas baixam e aí o ar fica bonito. Mas muito de vez em quando. Que fica bonito, cara. Olha, terça-feira, festa. Mas por que então vocês não tiram umas fotos? Terça-feira, 4 de fevereiro, às 13h30 da tarde. Ficou 13h31 já tava. Ah, tu tem razão, cara. O mar do Rio Grande do Sul, nem quando tá verdinho, é bonito. Tem razão. Não, aí é. Não é, cara. Não, e nem por isso, porque é um troço reto, longo, não acaba nunca, aquele troço infinito, com aquelas ventanias, carro na areia, né? Não existe, velho. Mas esse verão... É legal um troço reto, longo, né, Neila? Tchim! Neila. Esse verão tava espetacular. Tava espetacular o mar esse verão. Tava? Fevereiro, janeiro e fevereiro, limpo, limpo. Por incrível que pareça, parecia as águas de Santa Catarina. A gente via os pés embaixo, assim, com água quase na coxa. Cara, eu acho que eu fiquei uns 15 dias na praia de Imbé, esse verão, e não botei os pés na água, velho. Ah, mas poderia ter colocado e ia ver. Poderia. Não, ver eu vi, mas não botei. Cara, vocês falaram bonito, ontem, eu não participei do Pretinho de ontem às 6, nem hoje à 1. Eu não sei se o assunto se desenvolveu, mas aquela nave que acharam e tá... Não, a gente falou, deu notícia só. E aí, meu, acharam, tem os alienígenas mexendo na nave da NASA, é isso? Basicamente é isso. Não sei, Maurício. Deixa uma dica pra acessar o site da NASA, nasa.com.br. E aí tem que ver se o pessoal pode se informar. Tô até agora tentando acessar e não é a RBS, cara. Explodiu, né, cara? Explodiu. Cara, mas isso, não, na boa, cara. A gente levou leve porque aqui todo mundo é muito cético e tal, mas é demais isso, cara. Todo mundo é muito cético, não. Eu e o Potter só. Sim, só estávamos nós três, nós quatro na mesa. Ah, bom, é verdade. 50%. Vai daí, Cagezinho. Ah, então vamos aos fatos do dia. Fatos do dia no Pretinho Básico com Cagê. 4h31, Misha Barton. É isso assim? É. Misha Barton. É traída pelo vento e fica com calcinha mostra. Até o vento tá traindo. Uma calcinha rosa pálida. Meu. Olha, é bonito. Até uma celulitezinha, sabe, rolando na coxa, na parte frontal da gente. Onde é que ela tava? Às 4h31. Onde é que ela tava? Mas era no exterior, Cagê. Ah, é fuso horário. Vai chegar um dia quando a gente tiver assim uns 40 anos, a gente vai sentir uma saudade. A gente quem, cara, pálida? A gente, cara. A gente aqui do Pretinho, cara. Senti uma saudade dessas calcinhas. Sim, porque por enquanto estamos todos com 17, é isso? Saudade do Pianjas. 6h20, Carolina Magalhães sente falta de homem em casa pra trocar lâmpada. A Carolina Magalhães é da ACM lá, ela é neta da ACM. Ela é mulher do Marcos Mignon, mano. Mignon? Quem? Bota aí. Carolina Magalhães é mulher do Marcos Mignon. Tá, mas ela não pode ser neta do ACM e sim, é os dois. E ainda por cima, reconhece a feminilidade do Mignon de não trocar nem lâmpada, né? É isso, ela sente falta de um homem, ser, cara. É ótima essa frase. 8h45, de calça camuflada, Marcelo Antoni deixa academia na Barra da Tijuca. Um abraço, Magnata. Parece que ele deu um cheque lá, o cheque voltou lá na academia. Tudo não passou, cara, de um grande mal entendido. 10h05, Daniele Vinitz e Jonatas Faro se beijam em aeroporto carioca. É Jonatas Faro. É o cara que meteu o Guampa no Cássio Reis. Esse cara tem bom faro. Quem é o Cássio Reis? Cássio Reis é o cara que levou o Guampa do Jonatas Faro. Era o ex-mulher, era o ex-marido da Daniele Vinitz. Aí ele estava fazendo uma peça. Ela é parente, Faro, do Rodrigo Faro, meu. É, parente. Ah, é? É. Meio-dia e 51, Márcia Cabrita usa lenço na cabeça e almoço no Rio. Márcia Cabrita, eu acho que é uma humorista, né? É. Aquela do Zorra Total, né? É, isso aí. Uma talentosíssima humorista. É demais, cara. 14h45, Mick Jagger contrata assistente pra cuidar de Twitter e Facebook. Óbvio, não, nunca são os caras. Imagina o cartão, assim, ó, tu vai ficar o dia inteiro sentado aí, cuidando do meu Twitter sentada e do meu Facebook. Sentada, é uma assistente, porque não é burro nem nada. Ah, é uma assistente. Ó, tá aí a razão. É uma russa de 19 anos. 21. Sério? Não, não sei. A ex-mulher do Ronald Reagan. 16h22, Marcos Pasquim desembarca no aeroporto de Congonhas. Já foi tirando a camisa, já. Agora eu já sei. Ele já chegou, já com a camisa aberta. No avião ele tava de camisa aberta. Não sabe onde. E agora, questão de um minuto. Um minuto atrás. One fucking minute. Potter, de shortinho, Luísa Posse passeia de bicicleta na orla do Rio. A Luísa Posse, ela é chata, né, cara? Ligeiramente assim, alcoólatra. Um pouquinho fora dos padrões de beleza, né, internacionais. Não é, além de ser alcoólatra. Ela é um pouquinho acima do peso, que é, diz não, os padrões muito, de beleza. Melhora muito. Ela é mais. Coisa a ver com a Zizi Posse? É filha. Filha da Zizi Posse, namorada do ex-namorado Marco Luque. Estava soltinha na festa da MTV, segundo informações de um amigo nosso que eu não gostaria então, de então o pai é Isis de Oliveira, é isso? Não, e ela namora hoje, hoje ela é casada, namora aquele cara que é filho da... uma atriz brasileira que fez muita porno chanchada, cara. Lucélia Santos. Fez muito porno chanchada. É. Cara, e hoje é evangélico. Eu vi um filme brasileiro bom do Cacá Diegues, aquele Bye Bye Brasil com o Fábio Júnior, né? Antigão, né? Cara, tinha um clássico, cara, do cinema. E era o Fiuk, né? O José Wilker. Eu participo desse filme que se transforma. Qual o papel que tu faz? Eu faço o papel que eu interpreto. Se você viu, você sabe qual é. É o marco do cinema. Claro que sim, é claro que sim. Mas eu espero que as pessoas assistam. O cinema precisa de apoio. Não precisa de valorização, divulgação, patrocínio. Tomou um scotchzinho hoje, Zé? Eu sempre bebo alguma coisa e acho. Pra ficar mais descontraído, maluco. Dá um silêncio, né? Às 5 da tarde. Eu espero e torço para que pra o cinema. Pra editar no Soundforge, José, eu que era impossível, porque sempre fica. Mas é a nossa maneira cada vez melhor de ver as coisas. Muito bom, Zé, viu? Mas daí então, Mr. P, manda bala aí. Eu? Então vamos. Pessoal do Pretinho, essa pro Mr. P. Quero fazer um sotaque, que sabe fazer sotaque de alemão. Espero que gostem desta singela contribuição. Beijo vamos pra adorar. Todos. Escuto sempre o programa pela internet. Adoro você, Juliana de Aveiro, Portugal. Aveiro e Portugal. Nossa, que tal? É de lá que ela ouve e manda a lista de bandas. Como se daqui a pouco fosse o Planeta Atlântida anunciado por um alemão. Boa! Ah. Vamos às pandas! Calma aí. Vê se a gente não tem uma trilha aí, não. Bota tem uma trilha. Trilha de alemão? Do planeta. Do planeta. Ah, do planeta. Vamos às pandinhas! Posso imaginar o Jota com essa. É a primeira panda de apresentar. Não, Planeta Atlântico tem Mororoi. O nome disso é blasfêmia. Dá a caneta aí, Pi, por favor. Não dá, desculpa, não dá. Eu me emociono, já entro na vibe do planeta, quase choro. Bota do bicho, cara. Para de mandar que tu não manda nada. Tá, desculpa. As pandinhas são Xota. Calma aí. Deixa essa trilha do programa. Boa, mandou. Xota Quest. Os Raimunda. Barão Vermelha. Caçuça. Quem? Caçuça. Enxergueiras do Afaí. É o Aldo. As Paralamas da Sucessa. Lopô. Lechão Urbana. Acústicas e Farfuladas. Pinte Opal. Tutti! Maria Tarrelenta! Rosa Tatuata! Sorisa Marota! Chara Sampa! Os Travessas! E Fé San Carlo! Necritut Junior! Papato Novo! Quem? Babado novo. Papato novo. Sapato novo. Tempônios Tacaroa. Mas que beleza. Seu Xoxi. Marcel T2. Cidade Necra. Alemão Ronaldo. Ah. Armandinha. E Fera Louca. É. Vamos, vamos. Palhaça, tô pretinha. Quem vai estar na festa? A palavra do pretinha. A palavra do pretinha. Neste sábado em Passa Fundo. Aldo de Teutônia. Exato. Ô, meu, notícia boa, rapidamente. Desculpa, Pianges. Notícia boa pra quem tá pensando em ir pro show do Aerosmith, cara. Uma lua bonita pendurada no céu de Porto Alegre neste momento. Brilhou. Afastando a possibilidade de chuva durante o show, hein? Dá pra correr ainda e garantir o ingresso. Manda aí, Pianges. Milson vai até o confessionário e diz pro padre: ô padre, é o seguinte, eu tenho 75 anos, na noite passada eu fiz amor com duas garotas de 20 aninhos juntas. Aqui, né, meu? É ficção científica. É verdade, né, Marcelo? É verdade, só eu e o KG. É verdade, só com o KG, Marcelo. Aí o padre pergunta: quanto foi a última vez que você se confessou, Ademilson? Eu nunca me confessei antes, padre, eu sou judeu. Mas então por que você está me contando isso? É que eu tô contando pra todo mundo, padre. Que sabe contar, tô falando pra galera. Coisa dessas, né, Ademilson? Pô, tem que... Falar em padre aqui, Marcelo, eu tenho mais uma de padre, uma piada que vai... Piada do Porto! Apoio! Vai demorar um pouquinho, tá? Aí. Café Dias! Café só se for Dias! Caraca. Esqueci de apoiar. Só que o então, tinha que tirar mandou... o R, né? Só se for Dias! Quem mandou foi o Francis ou a Francis Barbosa, de Farroupilha, aqui pertinho de Porto Alegre. Sabe, né? E aí o padre tava na sacristia e conforme as pessoas iam se confessando, ele dava as penitências. Padre, meu pecado é tal, tal, assim. Aí o padre folheava uma planilha de penitência. 10 Ave Marias, minha filha. A seguinte pecadora: padre, eu pequei, padre. Meu pecado é que assim, assim, etc. E o padre folheava a planilha de penitência. Pra você, 20 Pai Nossos, minha filha. E nisso bate uma dor de barriga no padre. Ele sai correndo em direção ao banheiro. Quando encontra a feirinha no meio da igreja, ele diz apressado: irmã, irmã, estou me cagando, pega essa planilha de penitências e confesse aos irmãos. E confesse aos irmãos que estão na sacristia por mim. Conforme os seus pecados, você olha na planilha e lhes dê a penitência. A irmã, sem entender nada, vai para a sacristia quando a primeira pecadora aparece. Ai, padre, estou tão envergonhada, cometi um pecado muito horroroso, fiz isso, isso e isso. A feirinha folheia a planilha, folheia a planilha, volta ao início, folheia a planilha. E não encontra o pecado. Nisso ela sai da sacristia e só vê a coroinha por perto, se aproxima e pede: vem cá, vem cá. O que é que o padre dá pra quem faz isso, isso, isso, assim, assado? E aí o coroinha, sem pensar, já responde: olha, pra mim ele deu um pastel e uma Coca-Cola. Ai, cara, numa noite fria e chuvosa, sexta-feira, uma mulher muito rica é assassinada. Pá. Eu quero ver aqui a capacidade de desenrolar um caso de vocês. Ah, olha aí, ó. A mulher é assassinada dentro da própria mansão com um tiro no peito. Pá. Enquanto estava sentada no sofá da sala de estar. Brincar de detetive aqui. Tá, é certo que o tiro fatal foi disparado por um dos empregados da casa. Coronel Mostarda, na sala de estar, com uma arma. No dia seguinte, investigando o crime, o delegado local interrogou todos os empregados que estiveram presentes. Cada um disse onde estava e o que fazia na hora do disparo. A cozinheira estava na cozinha, cozinhando. O ajudante da cozinha estava na cozinha, junto com a cozinheira, cozinhando. O mordomo estava na sala de jantar, arrumando a mesa para o jantar, que seria servido em breve. A camareira estava passando de quarto em quarto pela casa, arrumando as camas, onde as pessoas dormiriam logo após o jantar. Aí, ó. A arrumadeira estava tirando o pó dos móveis, junto com a camareira. E as duas iam juntas de quarto em quarto, provavelmente para fofocar. É verdade. O jardineiro estava no jardim regando as plantas e o motorista estava a caminho do aeroporto levando o patrão, marido da vítima, que iria pegar um voo. A pergunta é, quem é o assassino? Suicídio. Muito fácil. Suicídio, Potter. Suicídio. Piangas. Eu acho que é o jardineiro, porque de noite não se faz jardinagem. Não, tava chovendo. Chovendo. É o jardineiro, porque numa noite de chuva, não precisaria regar as plantas. Ah, se entregou. Claro. Eu achava que era camareira. Por quê, Maurício? Porque o produtor nem leu o e-mail, então, é isso? Só selecionou o suspense. Ah, tá. Queria criar um clima. Pô, demais, né, cara? Ah, não foi suicídio, então? Hã? Não foi suicídio, cara. Não, como é que você sabe que foi jardineiro? Porque tá escrito aqui, o assassino é o jardineiro. Tava chovendo, o que que ele tava arreglando? Ele mentiu pra polícia. Ninguém se mata num dia de chuva. Não, alguém matou a mulher. Alguém matou a mulher. Como é que você sabe disso? Porque tá proposto no texto isso, cara. Não, é um questionamento válido, gente. Não pode só acreditar no que ele tá aí. Cara, você se acredita em qualquer e-mail. É um questionamento válido, gente. Está dado. Tem espírito crítico, cara. Potter tá aqui pra mostrar isso. Olha aqui, vamos ver. Está dado no texto que a mulher foi assassinada. Dado. E aí o cara escreveu o texto. Não tem o rabo preso. Com quem? Com o jardineiro que tava comendo a mulher dele. O jardineiro comia a mulher do cara escrever o texto. Não há canibalismo na história. Cara. Vai daí, esse menino. Como é o teu nome, rapaz? Everton Cunha, Mr. P. Minha vez. Edu, onde é que eu tirei Edu, cara? Edu. Quer contar alguma coisa pra gente? Tá vindo algum cara novo? Como é que foi a tua tarde hoje? Edu. Ou Edu do Inter, né? Eu acho que é o Edu do Inter, é parecido com o Edu do Inter. Isso aí, cara. O Edu veio pro Inter? O Edu não chegou ainda. Não? Tá. E o Adriano já foi embora do Flamengo. Pra Roma, né, cara? Marcelo Santa Helena. Marcelo de Sara, Santa Catarina, mandou um e-mail aqui. Bebês, ontem no Pretinho das 18, vocês leram um e-mail de um cidadão que tinha uma vizinha feia, gorda, com marcas de espinhas nas costas, porém casada. Mas após a separação, ela volta deslumbrante. Engraçado, enquanto estava casada, não se importava em ser um canhão, mas depois que ficou solteira, se preocupou com a aparência. É a selva, né? Tem certo o marido trocá-la por outra. Porque, querendo ou não, o homem gosta de ter uma mulher bonita ao seu lado. Claro que só a beleza não conta, mas ajuda. Aqui na minha cidade aconteceu a mesma coisa. A mulher casada era gorda e feia. Não cuidava da aparência. Agora que separou, colocou silicone, fez lipo, arrumou o cabelo, enfim, tá uma gata. Depois os maridos as trocam por outra e elas ainda acham ruim. Espero acontecer o pior para começarem a se cuidar. Essa é a minha opinião, beleza? A teoria que o Marcos Pires lançou é que eu defendo, brigo por ela, o trabalho em baranga a mulher, cara. Não, mas são eram donos de casas, cara. Trabalha, cara, igual. Tá bom. Cara, o trabalho não embaragou, Adriana Lima. Quem é Adriana Lima? Não é trabalho aquilo, cara. Da Globo não é trabalho. Globo, tu acha que eles trabalham, né? Mas ela não trabalha na Globo. Cara, eu fico muito triste. É a mulher do Lenny Kravitz. Ex-mulher. Modelo? Modelo é trabalho. Modelo é trabalho. Bota uma foto pra eles, por favor. Peraí. A questão não é essa. Ele é trabalho, modelo não é trabalho. Eu queria só pegar um exemplo de uma menina que entrou aqui na firma há 2, 3 anos. Vamos citar. Não vamos citar. Ela entrou aqui. Na firma nesse prédio, a firma é RBS. É na firma. RBS. Na firma? RBS. Não, que na Gerdau. Tô tentando salvar. Fica tranquilo, tô tentando tirar desse prédio, mas quer deixar no prédio, não deixou no prédio. Na firma, eu falei firma. Firma, quantos prédios tem? Tem prédio até no Morro da Cruz na firma. Ah, é? Na Beira Mar Norte, na Avenida em Confidência, ali na. Sabe? Então é na firma, rapaz. Então é Floripa, A menina era bonitinha, ajeitadinha. Era assim, cara, com um corpinho bonitinho no lugar e tal. Deu não 40 fumava. Anos de empresa, não, tava baranca. Não fumava, se cuidava. Cara, deu 3 anos de empresa, tá guria aí, rapaz. Desceu ladeira abaixo. Pelos cantos, magrela, cara de deprimido, olheira funda, fumando 3 carteiras de cigarro por dia. Alô, alemão. Trabalha em baranga. Imagina se não tivesse PPR, cara. Tava pior ainda. Hein? Alô, alemão, como é que tá? Tudo bem? Sai fora. Foi tu que acabou com ela. Linha aqui, eu tava vendo a linha da África, tá muito legal, hein? Boa, né? Tá na África, menino. Tá usando mesmo o canal da linha da África aí? Embaixo do estúdio, tô gravando com a Falando aqui. Tá. Mas eu tava vendo a linha demais ali, hein? Parece que tá ao vivo. Lá da África. Não, mas realmente tá ao vivo. Não, mas parece ao vivo, não por telefone. Ah, ok. Tem só um pouquinho falando. Já vou aí, falou. Que isso, mano? Que isso? Falando, tá gravando ali? Tô gravando. Ó, queria falar sobre essa menina que embarangou aí, hein? Eu paguei o aborto, hein? Pago o aborto. Que isso, que cara? Isso, que isso? Vai daí, Pi. Ah, olha aqui, o Marcelo de Santa Catarina. Tá mais perto, cara. Viu aqui um... Fiadapu! Pro meu irmão Felipe, que não perde um programa, e um... Ah, véia! Pro pessoal do Clube Engenharia Civil da Unisul de Tubarão. E eu queria fazer mais um comentário também. Nem toda mulher que faz lipo e bota silicone fica mais gostosa. É isso aí, é isso aí, Maurício. Vocês já viram uma barriga de uma mulher que fez lipo? Boa, mano. Cara, é a coisa mais artificial do mundo. Com toda humildade, um toquezinho pras mulheres. Mulheres, cuidem-se para os seus maridos. Cuidem-se para os seus namorados. Cara, olha pra gente, meu. Tem que se cuidar pra nós. Cuidem-se. É porque o homem é feio por natureza e a mulher é bonita por natureza, entendeu, cara? Mas é isso aí mesmo, cara. A mulher é um ser bonito por natureza. Pra quem é homem e gosta de apreciar a mulher pela sua beleza, é um ser bonito, entendeu? Sabe que é engraçado? Eu tava vendo um filme esses dias que é, não sei o nome em português, é Crow. Tá nos cinemas, com a Julianne Moore. E uma atriz bonitinha, assim, que é lourinha. Ela é uma prostituta de... Como é que se chama, assim? Que, não sei. Como é? De luxo. Ah, de luxo. Sei, ah. Sei, não, mas não tá no cinema. Poder de sedução. Não tá no cinema ainda. Tá sim. Tá no cinema. Tá, mas e aí? Cinema. E o filme? Aí o filme é o seguinte. A guria a mulher começa a desconfiar que o marido tá traindo ela e contrata essa guria pra seduzir o marido, pra ter prova. Certo. Pra mostrar pro cara que tá acontecendo aquilo. Coisa de mulher mesmo. Sabe? Só que aí ela começa a ser seduzida por aquela menina. E aí dá uma reviravolta, cara. Não posso contar muita coisa do filme, entendeu? Mas aí que tá... Será que acaba? Mas, não acaba, mas a moral é a seguinte, não com acaba. Tudo que acontece, entendeu? Vai longe o filme. A mulher se redescobre com o marido, entendeu? Uh-huh. Ou seja, aquela emoção da traição, aquele estar tudo perdido, revigorou, mexeu com aquilo que tava absolutamente no marasmo, numa coisa tranquila, uma rede da Bahia, dois coqueiros, entendeu? Certo. Então, todo aquele rebuliço, ou seja, alguns casamentos, alguns relacionamentos precisam de uma sacudida, de um amante, amante, Fica alguma dica, coisa aí, né, assim, né? Então fica o telefone do Potter aí pra quem. Tá bem, já deixamos no ar. Dá uma sacudida. Tá bom, vai aqui, tá. Já passa o nome em português do filme, tá, KG? Num voo transatlântico, o avião atravessa um enorme temporal. A turbulência é horrível e mal a pior quando uma asa é atingida por um raio. Uma mulher dentro da aeronave perde o controle, levanta-se no corredor e grita: eu sou jovem demais pra morrer! Mas já que vou morrer, quero que meus últimos dias na Terra sejam memoráveis! Ninguém nunca me fez sentir como uma mulher de verdade! Olha! A real woman! Olha! Pra mim chega! Tem alguém nesse avião capaz de fazer com que eu me sinta uma real woman! Silêncio. Só o avião caindo. Ai, ai! Todo mundo se esquece do próprio perigo. Todos olham perplexo. A mulher desesperada na frente do avião. Então o homem se levanta lá do fundo. Já diminui o barulho, porque as coisas já começam a melhorar. Um bonitão alto, bronzeado, com cabelo preto. Ele avança pelo corredor devagar, desabotoando a camisa. Eu posso fazer você se sentir. E o avião caindo. Uma mulher. E o avião caindo. O avião caiu. Tava alto. O que ele disse pra ela? Eu posso fazer você se sentir uma real woman. Ninguém se mexe. Enquanto o homem se aproxima, a mulher se excita. Ele tira a camisa. Os músculos de seu peito se contraem quando ele estende o braço. Ótimo, segurando a camisa. Ótima e piada. Diz para a mulher trêmula: passa ela para mim. Péssima piada. Informação. O filme, quem mandou foi pelo Twitter, a ouvinte Monique Prada. O Preço da Traição. Isso aí. A Monique veste Prada? Não sei se veste Prada, mas esse é o filme. Bom, 6:30 da tarde, classificado. Vamos ver. É clá, classificado, só o Pretinho. Vamos lá, então, duas ofertas para Marcos Piangers. Você compraria um iPhone original da Apple com dois chips? Cara, vocês sabem quanto tá o iPhone? Demais, né? Muito bom. Cara, o flash original da Apple com dois chips. Compraria? Eu não compraria. Pois tem um parceiro vendendo. Vendendo, né? Legal. Vendo o iPhone original da Apple com dois chips desbloqueado. Ah, calma aí. Que, cara? No iPhone só cabe um chip. É, ele tá vendendo mais dois chips. É um iPhone com dois chips. Tem dois chips. Tira um e bota o outro. Ele tem dois chips. É uma chip de telefone, porém no aparelho iPhone só cabe um. Cabe um. Ah, mas sabe o que, é? É que o Xing Ling, tem o Xing Ling, o iPhone Xing Ling, que cabe dois chips. Não, mas esse é iPhone original. A PLE, diz ele aqui, a PLE. Meu Deus, não tem dois P's. Não, é um tipo some. A PLE. Dá um e-mail desse estrelatário aí, cara. Enfim, não, para aí, cara. Que isso? Vamos lá, aqui, ó, o nosso querido parceiro tá vendendo. É recetado. Não, é isso aí, vou dizer a oferta do cara e vou dar um e-mail do cara. Tá vendo o iPhone original da APLE aqui. Né? Agora não sei como é que lê isso. Tá certo em falar exatamente. Dois chips desbloqueado, capacidade de até 32 GB. Tá com cartão de 1 GB. Não, duas baterias e carregador. iPhone não tem bateria trocável, cara. Não pode, iPhone, mano. Não dá pra trocar bateria, iPhone não tem cartão de 1 GB. Não é um iPhone original da Apple, pode ser da Apple. É. A-P-L-E. Isso aí. Não possui demais acessórios e nem nota fiscal, porque foi presente da tia de São Paulo. Sim. Ou troco por um notebook com gravador de DVD, no mínimo 250 GB de disco e 3 GB de RAM. Valor R$1.000. Rodrigo BNU, B de bola, N de nariz, U de união, bnu@terra.com.br. Bom, acho que a gente deixou bem claro, né, que não é um celular da Apple. Ele tem um celular legal. Legal, né? Muito legal, com vários apetrechos. É, assim, mas duas baterias, é iPhone, tá legal. E R$1.000 um celular chips. Hoje em dia não pode estar, tá, né, cara? R$1.000? Bom, que a galera se ajuda aqui. Ajuda os ouvintes. Não, cara, a gente tá ouvindo. Acho que até é um incentivo pra galera mandar oferta aqui. Ele não conseguiu expressar o que ele tem. Eu acho que ele quis dizer que eu tenho um aparelho pra vender que é igual ao iPhone, de repente ele até acha que iPhone é o nome desses aparelhos. Pode que tem ser, Pedro. É muito mas aí esperto, é tá, Pedro. É verdade. Não, é esperto. Pedro é um ser humano legal. É. Não, é esperto no melhor sentido. No sentido de ter captado que o cara pode. De bobo, o Pio só tem a cara e o jeito de andar. Independente de qualquer coisa, acho que é importante pro ouvinte, né, cara? Porque senão um ouvinte vai entrar em contato, vai comprar, vai pagar R$1.000 no celular esperando um iPhone e não é um iPhone. Cara, o nosso classificado tem um diferencial pra qualquer classificar do mundo, ele passa por um crivo crítico. Bota crivo. Isso, cara. Os caras botam a cara pra vender aqui e a gente critica. Porque não, a gente não tá ajudando um, a gente tá ajudando 1 milhão de pessoas que podem comprar. Mais do que criticar. Eu disse 1 milhão de pessoas. Mais do que criticar, se faz um debate. Esse menino aí que tem um arroba terra aí, ele não tá vendendo um iPhone, ele tá vendendo um telefone qualquer que não é. É um Xing Ling. Que se tu quiser comprar, compra, porque a gente falou que não é iPhone. É um MP35 desse, sabe? Que tem TV, tem câmera fotográfica, secadora de roupa, fone micro-ondas, é um monte de coisa. Outro o meu parceiro aqui, ovo, cara. O parceiro aqui é nosso ouvinte, ele é Malcos. Ele é. Malcos? Malcos? Malcos. O que é isso? É que o pai dele é o Cebolinha. Cebolinha era mal. O pai dele é o Cebolinha. É Malcos. Viangels. Viangels. O teu vô chamando o piano. Marco! Não, Marco! E Angels! Cara, o Malcos, ele é garçom lá na nossa churrascaria amiga, querida Brasa, cara. Uou. É mesmo. Ele tá vendendo uma Honda NXR 150 Bros. Bros? ES. Uma Honda NX0 Bros, cara. Não, é NXR, uma Honda emo. NXR. Essa Honda emo. 150 Bros, ano 2006, 2007, preta, 19.000 km, pneus novos, relação nova, sem multas, valor apenas R$5.000. Eu tô vendendo uma relação velha. É bom o preço, bom, né, Potter? Tá bom o preço. Contato para Turco P de Pato R de esse Rato. Esse não vai criticar porque é teu amiguinho da Brasa. Não, é bem assim, cara. É bem o teu tipo. Tá no preço, cara. Turco PR de Paraná, @hotmail.com. Na verdade tem uns 500 pila acima, 4.500. Não, deixa o cara, meu. O cara agora, quando ele receber as contrapropostas lá, ele que avalia. Vamos lá, vamos vender. Manda aí, quer vender o quê, Almir? Vamos vender, vem comigo então. Vamos lá, pode crer. Vamos aqui, vem comigo. Vai, quer vender o quê, meu? Tô aqui com o dono da loja, né? Eu queria trabalhar, mano. Aqueles negócios da TV, boa, né? Boa. Tem um pitbull treinado, tá aqui ele, olha só, bonito. Pitbull treinado com pedigree, cão de exposição. Troco por mão mecânica. Tenho também aqui nessa mesma loja, vem comigo, vem me acompanhando. Tem um Bull Terrier malhado, branco com marrom. Super dócil, troco por perna mecânica. Tenho também aqui um Rottweiler. Ali, campeão de luta livre, canino. Troco por cadeira de roda. E tem uma linda serra elétrica com trava de segurança de última geração. Que eu preciso que alguém carregue para mim. Mandou o nosso querido Roberto Oliveira. Como é que o Roberto Oliveira Júnior escreveu o e-mail, cara? Amanhã dele escreveu. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. De Buenos Aires. Aqui na Atlântida. Quem veio de Buenos Aires esse e-mail? O e-mail dele de Buenos Aires. Que beleza, audiência qualificada na Atlântida em Buenos Aires. Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. A rádio que tem o melhor som do FM. Pode conferir aí, dá uma trocadinha, bota na rádio do lado e depois volta pra tu ver a potência do som da Atlântida, amigo. Faz isso na voz do Brasil. Tá bom. É, na voz do Brasil tá pra ver direitinho, né? Porque é o mesmo som pra todas as rádios. Boa, Maurício? Muito bem lembrado. Então não faz agora, deixa eu fazer na voz do Brasil. E durante a voz do Brasil, pra quem tem iPhone e tem no seu iPhone o aplicativo da Rádio Atlântida. E tem iPhone com dois chips. Eu tenho. Não tem iPhone com dois chips, cara. E quem tem também internet, enfim, pode ouvir o Discorama pela internet e pelo iPhone. Doutor Alceu, vamos trabalhar, doutor Alceu. Melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Doutor Teter, tá todo mundo indo pra São Januário, doutor Teter. Ouvido pretinho é no iPhone. É bem provável, doutor Alceu. Ouvido no iPhone. É roubado. É porque o Inter vai jogar com o Vasco lá, né, doutor Cagé? Quem é que ganha, doutor Cagé? Inter ou Vasco? Eu acho que ganha o Inter. Mas, doutor Cagé, tu me perguntou, eu tô respondendo. Doutor Cagé, o senhor anda muito elegante, doutor Cagé. Por quê, tio? Abre a escalação. Ontem já disse pra Bahia ganhar do Grêmio. Não, ontem eu me equivoquei. Realmente. Abre a escalação do Vasco. Vou parar tudo que eu tô fazendo. Porque tem muito Vasco aí no Santa Catarina. É verdade. Tu olha a escalação do Vasco, tu justifica essa minha opinião, né? Porque a escalação do Inter é muito melhor. O time do Vasco é um sério candidato ao rebaixamento esse ano. Aliás, quase todos. Acho que o Brasileirão tem uns 15 clubes sérios candidatos ao rebaixamento. Mas isso já vem há alguns anos. Nos últimos 5 anos nunca teve tão baixo o nível dos jogadores do brasileiro. Esse é o pior de todos. Uma pesquisa revelou que um em cada 3 brasileiros não sabe onde vai ser a Copa. Onde é que vai ser a Copa, doutor Beira? Querido doutor Alceu, nós estamos agora, né? Depois, evidentemente, da vitória, né, que obtivemos ontem. É bom que ele é sempre objetivo, né? Diante do Havaí por 3-0. Não sei, né? A Copa do Mundo, evidentemente, não é, doutor Alceu, que nós estamos planejando, há um planejamento para o envolvimento, porque a Copa do Mundo, todos nós sabemos, né? Parabéns, doutor Beira, pela contratação do lateral Wendel, com o evidentemente, não é que nós estamos já buscando um jogador que viesse aqui. É Azul, né, meu Deus? Porque fora Azul vai jogar. Agora nós vamos cantar aquela música. O Havaí é aqui. Dr. Potter, você sabe quem é o novo técnico do esporte, Dr. Potter? O Galo. Toninho Cerezo. Bom jogador. Onde é que anda o Galo? O Alexandre Galo? Tá, o empregado. Mas onde? Não no Brasil. Não, talvez. Segunda divisão, talvez. Copa do Mundo, o senhor não deu a informação. O Adriano, você despediu do Flamengo. Ignorou completamente. E o Wagner Love também vai embora. O Adriano tá pegando uma gaúcha, né, doutor Papa? A de Cachoeirinha, né? Voltou com ela. Voltou? É outra. Ah, é outra? É outra. Então a família da Goiânia de Cachoeirinha. Não, é a mesma aquela que ele já via até agora. São vizinhas, parece que não. Oportunidade, não é mesmo. Dizendo que não, seu Mero. Era a aluna do meu irmão. Ah, é? Uma dica que eu dou é se proteger quando sair com o Adriano. Carro. Se proteger, né? As gurias quebram o carro, geralmente. Tá. Tá bem, era isso, doutor Alceu. Era, doutor. Não vou mais falar agora. Eu fica à vontade, se quer falar, senta no sofazinho ali um pouquinho, doutor. Fica ali tranquilo. Quem quiser, então, né? Evidentemente. Me ouvir, vamos até ali. Tem os times aqui, ó. Estou à disposição para conversar. O Guilherme Gil mandou aqui os times, tipo, Nome Feio Futebol Clube. Fiordemundo no gol. Robélio, a zaga, né? Ed Kleber, Argélico e Oleud. Meio de campo, Loevegildo, Lucenildo e Anfilógno. Nossa senhora. E Eupídio. No ataque, Nimimberg e Editácio. Editácio. 4-4-2. Tem o W Futebol Clube, que no gol joga o Wellerson. A zaga é o Wilson, Walker, Wesley, Wadison. Tem o meio de campo, o Enio, Weldon, Wallison e Warley. E o ataque, Wellington e Vando. Chicos guapos do Pretinho. Chega um e-mail aqui da Argentina, cara. Mais um da Galera, segundo e-mail da Argentina hoje. É Buenos Aires também? Vocês são a alegria da RAI, a residência para alunos estrangeiros. É, aqui em Santa Fé, capital, Argentina. Tem internet no interior, tem trocar trilha. Não, opa, Santa perdão. Fé é capital? Eu não sabia claro, que... Claro, claro. Santa Fé? Não, é da província de Buenos Aires, né? Ah, uma cidade? É que aqui, na verdade, tudo é Buenos Aires, né? Tudo é... porque Buenos Aires é a capital da Argentina, mas não é capital da província de Buenos Aires. Do estado de Buenos Aires. Exatamente. Saludos a todos do PB e um chasque especial ao povo de Santa Maria. Nossa, abraço da Angelise Fagundes. Se quiserem fazer o programa aqui na RAI, é só chegar. Oh. Ah, que massa. Tem gente da França, Espanha, Marrocos, México, Paraguai, Uruguai, Argentina e 22 brasileiros. Adoro. Mandou aqui a Angelise Fagundes, nossa, direto de Santa Fé, Argentina. Tipo um hostel, né? Um hostel para estudantes, assim. É isso aí. Isso aí mesmo. É uma casa, uma mistura, casa assim, né? de estudantes. É isso aí mesmo. Bed and breakfast. Hã? É isso aí. Bed and breakfast. E tem um outro aqui, rapidamente, só pra gente encerrar um assunto, cara. É sobre a invasão do mar em Santa Catarina, cara. Esse momento triste que Santa Catarina tá vivendo agora por outro lado, né? Tá ruim. Santa Catarina tá sendo atacada agora por outro lado. Né? Água é uma coisa que não faz bem pra Santa Catarina, né? Pô, que coisa. Aquela bela água de Santa Catarina tá fazendo tão mal pro estado. Onos e onos. Olá, amigos do PB. Com relação ao caso das águas do mar estarem atingindo as casas em eventos de tempestade, nada tem a ver com o aquecimento global, o derretimento de calotas polares ou o fim dos tempos, como diz o KG. Existem regiões costeiras foi tu. Que em função de sua posição geográfica em relação... Não, é que tu tem uma expressão que tu usa que tu diz... É o fim dos tempos. É o fim dos tempos, né, meu? Mas é o gerimão, né, cara? Cara, mas é por aí o lance, entende? Ué, tão me achando agora parecido com o gerimão. Nada é só a ver, meu. Falta. Mas olha só, o nosso querido Luiz Felipe Mendonça, ele é oceanógrafo, cara. E ele diz o seguinte, ó. Este fenômeno nada mais é do que a retirada de sedimentos de um ponto da costa e depositada em outro pelas ondas, chamado de transporte litorâneo. Exemplos podem ser vistos em diversos locais, com o Google Earth. Um exemplo é a Praia do Cassino, que em função dos moles da barra tem um fenômeno erosivo na Praia de São José do Norte, enquanto a Praia do Cassino apresenta uma cresção da linha de praia. É, que seria uma cresção da linha de praia, um crescimento? Eu sei o que é uma cresção. Deve ser. Vale a pena analisar, diz ele aqui. Fenômenos de tempestade intensificam esses processos erosivos costeiros e devido a fatos de querermos construir nossas casas cada vez mais perto do mar, sem o conhecimento do regime morfológico das praias, estamos suscetíveis a estes processos. Existem diversos fatores que influenciam nestes e são em geral pontuais. Por isso, apenas algumas regiões costeiras sofrem deste problema. Poderia continuar a explicação, mas ficaria muito mais longa. Se alguém quiser mais informações, entre em contato comigo pelo e-mail. Manda um adoro pro Valério, Otávio, Miltinho, Alessandro de Santa Maria. E um eu... Por favor, eu quero dar. Eu quero dar! Para o Lu, pra Flávia, pra Fran e pra Lari, aqui de Porto Alegre. Graça, oceanógrafo, né, Luiz Felipe Mendonça, de Porto Alegre. Legal se fosse o derretimento. Falamos besteira demais. Polar, o aquecimento global. É inveja graça. Não, mas aí sabe de quem é a culpa? De quem constrói perto, né? Então é isso? Não, não é. Tu não ouviu o e-mail. Não é de quem constrói perto. Não é, então? Não. Então, ninguém tem culpa, então. Não, tem. Quem tem. Eu não vou repetir. O ouvinte é ao vivo. Difícil. Vai daí. Tu tava brincando no teu telefoninho, mandando mensagem, tweetando. Não, tu Potter, tá errado. Tu quer ir mais cedo pra África, Potter? Não adianta. Tá tudo comprado, tudo lotado, voo. É, não dá pra tu ir amanhã, por exemplo. Não dá. Tem a possibilidade de não ir pra África. Tu quer ir pra África, Potter? Também não tem mais essa possibilidade. Não, tu quer ir pra África? Essa possibilidade também não tem. De não ir? Vou ter que ir. Não. Eu vou ter que ir, cara. Vou ter que ir pra África, infelizmente. Não tá porque quer permanecer na África. Depois da Copa. Depois, talvez. Talvez, talvez. Manda daí então, Potter. O Joãozinho, vou precisar. Sai de perto do seu Meira aí. Eu tô muito legal hoje. Libera o seu Meira, libera o seu Meira aí. Deixa eu jogar um quebra-cabeça aqui com o tio Meira. Então, essa peça não é aqui. Tio Meira demora muito pra montar o quebra-cabeça. Planeja demais. Coloque o quebra-cabeça, João. Primeiro essa. Tá de cabeça pra baixo, tio Meira. Mas é uma forma de planejar o raciocínio. É, tem que virar pro lado de cá. Então, pô, faz a volta. Olha. Cid chegou batendo em tudo, Cid. Ah, eles não sabem brincar. Sempre esse velho. O quê? Vem aqui sentar. Fala, Potter. Joãozinho, tinha um microbiozinho Microbios. Conversando com a mãe. O que ele disse? Tempo. O microbiozinho tava ali conversando com a mãe. O que ele disse? Mãe, me crabe que eu tô com frio. Qual a diferença, João, entre o charme e o funk? Um anda de garro, o outro vai de jegue. Qual a diferença entre o tatu e a baiana? Tempo. Diferença tatu e baiana? Então, Não, o tatu faz buraco e a baiana vai tapar. Aê, boa. Qual é a diferença entre o bebum e a justiça? Tempo. Bebum e justiça. O bebum, o bebum fica sempre olhando pra lá, pra aquele lugar que tem cachaça. Ele, cachaça. Ele vai, ele tem os olhos na venda. A venda, que vende cachaça. E a justiça tem a venda nos olhos. Muito boa. Eu sou realmente muito inteligente. Então duvida isso aqui, ó. O que tem 40 pernas e não anda e 20 braços, mas não abraça. Tempo. 40 pernas, mas não anda e 20 braços, mas não abraça. Deve ser bem feio, bicho. E a última. O esparadrapo brigou com a fita isolante. Quem ganhou? Tempo. Esparadrapo tá brigando com a fita isolante. Com a fita isolante. É. Quem ganhou? Fita isolante, eu acho. Por quê? Porque ele é faixa preta. Boa, guri. Manda daí, Marcola. Os melhores empregos do mundo, dá tempo? Claro que dá. Dois minutos, dá. Provador de camas de luxo. Que merda. E uma estudante de 22 anos ganhou 1.000 libras pra testar as camas de luxo no Reino Unido durante um mês. Caraca. Um dia eu vou ter uma cama dela, cama gigante, sabe? Que dorme um lá e outro king cá. Size. King size. King size e a queen size também, queen né? A queen size é pior, não é? A queen size é menor. É menor a queen, né? É menor. Cara, meu sonho é ter uma cama grande. Sabe quanto é que custa uma cama isso aí? Cerca de 11 mil reais. Ah, para? Sério, cara. Eu queria ter uma double king size. Mas cara, eu queria ter uma cama assim que... Sabe quando o teu filho vai lá dormir no meio da noite na tua cama? Sei. Eu queria que ter uma cama que eu pudesse ser... Não, chama teus amigos também. Tudo certo. Outro é um emprego muito bom. Analista de tobogã. Legal, né? O Tommy Lynch já viajou todo o mundo testando tobogãs de parques aquáticos, cara. Ele trabalha para uma empresa no ramo do entretenimento e testa a altura, velocidade, quantidade de água e qualidade da aterrissagem. Ele pode morrer, né? Que é nos testes que estão vendo se tem algum perigo ou não, né? É verdade. Só em 2009, ele já viu segurança e qualidade de tobogãs da Grécia, Turquia, Flórida, Jamaica e Ibiza. Aí tudo bem, o problema é que quero ver testar o... Daqui a pouco uma daquelas curvas lá. E Antônio Carlos. Antônio Carlos ali. O Alasca, aí que eu quero ver se é bom. Provador de vinhos e blogueiro. Um trabalho que permite que você mora no coração do local de produção de vinhos na Califórnia, nos Estados Unidos, sem pagar aluguel, ganhando 10 mil dólares. E por 6 meses, tudo isso, e tudo que você tem que fazer é só escrever no Twitter e no Facebook sobre as suas experiências. Não legal. Tem nem que ser que você é sommelier, entender dos vinhos. Tá, mas e ganha dinheiro só com isso aí? 10 mil dólares. 10 mil dólares. Tá bom pra ti ou não? Por 6 meses. Cara. Só falar comigo. Tá bom, Almir. Obrigado, querido. Obrigado. Posso mandar um abraço? Na realidade, um beijo e um abraço pra Cariane Leite de Soledade, a pedido do Lucas. Ah, tenho que mandar um beijo pra minha irmã, a Mari, que tá de aniversário hoje. Pô, beijo, Mariane. Legal, parabéns. Quer mandar abraço, Piangas, pra alguém? Pô, quero mandar um abraço pra minha amiga Dani Abreu, que tá lá em Floripa e tá indo pra Portugal, voltando pra Portugal. Tá bom. E tu, Potterzinho? Não, não vi ela. Não quer mandar abraço pra ninguém, Maurício? Quer mandar abraço pra ninguém? Também não. Eu quero mandar abraço pra todo mundo, tá na hora da gente entregar aqui pro... O quê, cara? Eu tenho que falar um negócio aqui, ó. Ô, KG, não acho que tá na hora de sair da casa dos coroa e conquistar a independência? Se liga que a Gold Farm vai facilitar a tua vida, Cachê. Aí. É o plano zero que voltou com as melhores condições pra você comprar sua casa, sobrado ou apartamento. Saca só, você compra o seu imóvel zero, paga zero de entrada, zero prestações durante 60 dias. Tudo isso com a qualidade Gold Farm, incorporadora que faz parte do maior grupo imobiliário do Brasil. É uma barbada. Imóvel zero, com zero de entrada que e beleza, zero prestações durante 60 dias só na Gold Farm. Gostou, né? Muito. Então liga 3428-2009 ou vai ali no plantão na rua Farroupilha 6957 em Canoas. Boa. Ou nos altos da Protágio, na estrada Caminho do Meio 4601. Passa lá que a Gold Farm tem o empreendimento e as condições que você quer pra conquistar de vez a sua independência e o seu imóvel próprio, KG. Muito bom, Maurício. Valeu, cara, obrigado pela dica, cara. Agora tá na hora da gente chamar aqui o Cid Moreira. Cid Moreira, chega aí, Cid Moreira. Já? Tá na hora, já da cabeça, tá na hora, deixa eu pegar a senhora. Cuidado aí, cuidado, meu. Como está? Como assim? Diz. Ó, 57 minutos. Tem tempo suficiente. Quem mandou os salmos pra mim foi o Yuri Dias e pediu um boa noite para a turma 81 de 2009 da Escola Fátima de Sapucaia do Sul. Eu gosto desta hora. E que a noite chega e nós temos palavras para pensar. Vai que depois não vai dar tempo. Mas vai sim, não se preocupe. O Saulo gostamos. Diz assim, o todos, que é Marcos? Todos gostamos desse momento. Que bom, obrigado. E essa trilha é legal, né? Hoje eu vou sair com o Nadir. Vai, meu. Olha, Nadir. Esse Nadir, cara. Eu posso fazer o Saulo. Ah, Nadir. É a Nadir. É uma amiga de infância. Tá bem. Deve estar bem conservada, Nadir. Ah, cheirosinha de palco que você não faz ideia. Tá bom. João Roberto era o maioral. O nosso Johnny era um cara legal. Ele tinha um Opala metálico azul. Era o rei dos pegas na Asa Sul e em todo lugar. Quando ele pegava no violão, conquistava as meninas. E quem mais quisesse ter, sabia tudo de Janis, do Led Zeppelin, dos Beatles, dos Rolling Stones. Mas de uns tempos pra cá, meio que sem querer, alguma coisa aconteceu. Johnny andava meio quieto demais, só que ninguém percebeu. Johnny estava com um sorriso estranho, quando marcou um super pega no fim de semana. Quando o quê? Um pega no fim de semana. Pega de carro? Pega de carro. Não vai ser no Casebe. Nem no Lago Norte, nem na UMBI. Na UMB. UMB. É, UNB. Isso. E acabou. Boa noite. Acabou? Só isso. É, mas era uma reflexão profunda. Pô, essa música é demais, música da Legião Urbana, chamada 16. E que vai abrir o discorama agora pra quem tá ouvindo o Atlântida no iPhone e pela internet. A gente falou, o doutor Alceu falou que tava todo mundo indo pro São Januário ouvindo o Pretinho Básico, aí tem um cara aqui no Twitter do Maracanã que tá indo pro São Januário, ouvindo o Atlântida no iPhone. Pô, que beleza. Maracanã, que vai jogar onde, sábado? Não, no Maracanã. Engenhão? Não, acho que é no Maracanã, o Calheiros está lá. Você que ouve Atlântida pelo iPhone em qualquer lugar do mundo, manda pra gente aí a sua localização, a gente quer saber onde é que você se encontra. Internet é massa. A voz do Brasil, cara!